doido, pirado, doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, doido, pirado, apaixonado, louco por você. Cássio Oliveira, na pegada da sofrência. Tudo começou assim, quando eu te vi pela primeira vez. Me lembro que o seu olhar me fez me apaixonar completamente. Confesso que o que senti foi bom, a gente se amou até demais. Vai me dizer que não se lembra mais do amor que a gente fez. Mas cê acha que o tempo te fez esquecer de tantas coisas que eu tinha pra dizer? Não vem dizer agora que já não se lembra mais. Vem, vem dar mais uma chance pra esse nosso amor. Se o que você sentiu ainda não acabou, sei que não é tarde pra recomeçar. Porque eu tô doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, eu tô doido, pirado, apaixonado, louco por você. Tudo começou assim, quando eu te vi pela primeira vez. Me lembro que o seu olhar me fez me apaixonar completamente. Confesso que o que senti foi bom, a gente se amou até demais. Vai me dizer que não se lembra mais do amor que a gente fez. Mas cê acha que o tempo te fez esquecer de tantas coisas que eu tinha pra dizer? Não vem dizer agora que já não se lembra mais. Vem dar mais uma chance pra esse nosso amor. Se o que você sentiu ainda não acabou, sei que não é tarde pra recomeçar. Porque eu tô doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, apaixonado, louco por você. Doido, pirado, eu tô doido, pirado, apaixonado, louco por você.